chamamos sua atenção? Divulgue seu negócio na Rio Sul Rádio. A Rio Sul Rádio é segmentada, por isso, nossa audiência é selecionada. Estudos apontam que a frequência dos ouvintes em web rádio é bem maior que das FM. E devido à isenção de alguns impostos, os preços são bem melhores. Temos anunciantes conosco desde a fundação. Prova de eficiência. Entre em contato conosco e faça um orçamento sem compromisso. DDD 24 99 836 2671. Ou pelo e-mail contato@riosulradio.com. 21 horas e 3 minutos. Que tipo de música você quer na sua festa? Você quer flashback? Somos especialistas. Você quer rock? É o que a gente gosta de tocar. Você quer pop rock Brasil? Demorei muito pra te encontrar. É a nossa cara. Agora eu quero só você. Você quer dance music? É com a gente mesmo. Você quer samba? Somos especialistas. Você quer um forrozinho gostoso? Isso é com a gente. Você quer funk? Para. Para isso, é melhor você procurar outro DJ. DJ Nandão e DJ Beto Campos. Nossa especialidade é música boa. Telefones DDD 24 2109 3879 ou 99997 1114. Sua festa de casamento, bodas, aniversário, no melhor estilo. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de São Paulo, Brasil, eu sou o Sérgio Ricardo e esse é o Parabólica América Show 101 de novembro de 2016, com muitas novidades pelo mundo todo. O Parabólica América é uma produção da Nova Sound Stereo USA, com 18 emissoras em 8 países, transmitindo na Parabólica Network. Nessa edição do Parabólica América, a gente vai ter Kings of Leon, Calvin Harris, tem também aí o pessoal do Nevada, Maroon 5, Bastille e um pessoal dos anos 70, 80 e 90 voltando a gravar e fazer muito sucesso com músicas sensacionais. Tá preparado para ouvir tudo isso? Então aumenta o som. Parabólica Edition America. E para abrir o Parabólica de hoje, a gente tem uma versão especial do DMC DJ Promo 212 do mês de outubro de 2016, para uma versão mix do sucesso da inglesa Betsy, que canta igualzinho a Cher. O remix junta o single da Betsy Lost and Found com Believe, um clássico da Cher, para abrir o Parabólica América de hoje. Your dance floor will never be the same. Parabólica America. least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Lançado nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, nos Estados Unidos. A música se chama My Way. Ao contrário dos outros singles dele, esse ele mesmo canta. Aliás, deve entrar rapidamente aí nas paradas dos Estados Unidos, mais uma que você ouve primeiro no Parabólica América, que agora traz a nova da banda de Nashville, Kings of Leon, que não toca country, mas tem aí um rock de muita qualidade. Essa é uma das faixas do álbum Walls, lançado no dia 14 de outubro e que está tocando muito nas plataformas digitais dos Estados Unidos. Chama-se The Reverend. On the lake.

Esse é outro DJ sueco, Nevada, com o inglês Mark Morrison e o americano Fetty Wap, da sensacional The Mac. Primeiro single dele pela Capitol Records do Parabólica América. Antes, teve o produtor sueco Naked com o single, que foi lançado no mês de junho de 2016. Demorou, mas chegou ao top 40 na Inglaterra. É a música número 8 do top 4 em inglês da semana. Tá tocando muito em casas noturnas dos Estados Unidos. A música se chama Sexual. E o próximo bloco começa com a balada Say You Won't Let Me Go, do inglês James Arthur. A música número 85 na parada Hot 100 da revista Billboard dos Estados Unidos. Mais um belo single no Parabólica América. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. Some breakfast in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, you look beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth this waiting gold. We've come so far, my dear. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me too. She goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. And Jess Harbel, it's Francesca, and Miles, Myrian, Marnie, Flores, Siobhan, Joanna, Christina, Josh, it's Kylie, Miranda, it's Jawed, Grace, it's James, it's Ashley. See the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a years, and then there was me. And a lot of people aren't afraid to give their opinions, whether they're hurtful or not. People would laugh and stare. People watching you eat and making little comments. As I grew up thinking that I had to look a certain way. I never thought I was as pretty as the other girls. I'd be proud of it. I shouldn't be trying to hide it. What I love about people is when they're just being themselves and not worrying about what they look like. Eyelashes and my hair extensions, that's, it was one we don't have. It's been something that I've struggled with my entire life, not feeling like I fit in. See, her perfect, she don't understand, she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface, oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer. Get out of that bubble, because the things that seem like weaknesses, that seem like weird things that make you strange, when you become an adult, you get out into the world, you're gonna find out that all those differences, they're like your greatest strengths. I realize now. There's always something that's unique now, which was the cool part, and that's what made me comfortable to realize that every single person is different. My personality outshines everything else at the end of the day. What only matters is what I think of myself, and that everyone has different kinds of beauty. Smile. Smile. Das músicas mais importantes do ano, a canadense Alexia Cara, de apenas 20 anos, com a música chamada Scars to Your Beautiful, parte do álbum You Know It All, que vem aí no dia 13 de novembro. O single foi lançado pela Def Jam Records, e que você ouviu aí é uma versão vídeo com gente real falando sobre cicatrizes físicas e como viver num mundo onde a beleza é o que tem de mais importante. Essa é a música número 24 da parada Hot 100, a música número 40 na parada Adult Top 40 e a número 9 da parada Mainstream Top 40. E pra abrir mais um bloco no Parabólica, eu vou trazer três artistas que não esperava nunca mais ouvir com música nova. O primeiro deles é Ceron, depois tem Rosala e DJ Bobo. A gente começa aí com Ceron, que é um cara ítalo-francês muito famoso pelos singles dos anos 70 na Disco Music. Aos 64 anos de idade, ele volta com Move Me, um single de estreia de um álbum chamado Red Lips, com vocais da americana Brandon Reilly, pela Because Music, uma que eu tenho certeza vai ser demais pra você ouvir. Aumenta o som. And now I can't stop my feet from dancing.

came all the way, and we made it oh so far. From the first day, it's written in our stars. We are born to build our future. Siriano Bauman, nascido em 1968, estava sumido com um single novo para a turnê de 25 anos de carreira. A turnê se chama Mysterial, o mesmo nome da música que foi lançada em setembro de 2016 na Europa e agora foi lançada nos Estados Unidos. O nome artístico dele é, claro, DJ Bobo. Antes teve a Rosala, o nome artístico de Rosala Miller, nascida na Zâmbia, que nos anos 90 ficou conhecida com singles como Everybody's Free e Are You Ready to Fly. Lembra da Rosala? Pois é, ela está de volta com a música que você acabou de ouvir aí, Breaking My Heart, pela Energize Records. Chegou ao número 6 da parada UK Top 40, lançada agora nos Estados Unidos e que você ouviu primeiro no Parabólica América, aqui desse lado do Atlântico. E mais um bloco começa com a nova de Maroon 5, com a participação de Kendrick Lamar. A música se chama Don't Wanna Know, a número 9 da Hot 100, número 15 da Adult Contemporary, a número 8 da Adult Top 40, 12 na Mainstream Top 40 e número 38 na US Rhythm. I don't wanna know, no, no, no, who's taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so, the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no, who's taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so, the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. So, the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no.

Till com a fantástica Send Enough, novo single do álbum Wild World, que fala com os ciúmes escravizam as pessoas. Na letra, eles citam até a Desdemona, da obra Otelo do Shakespeare. É outro mundo, né? Fala a verdade. Bastião no Parabólica América. E por falar em outro mundo, olha, tinha um outro mundo nos anos 80, pra onde a gente vai agora, mais exatamente pra 1987, o Hot 100 do sábado 12 de novembro daquele ano. Naquela semana, um artista brilhante estreava na posição número 66 do Hot 100 com o sétimo single de um álbum chamado Bad. Claro, tô falando de Michael Jackson, com um dos singles fantásticos da carreira dele, Smooth Criminal. Aliás, a música de um dos clipes mais impressionantes da carreira de Michael Jackson, trilha sonora do filme Moonwalker. Essa aí chegou ao posto de número 7 do Hot 100 nos Estados Unidos. Jackson, a música número 66, de 29 anos atrás, Hot Shot de Punk da semana com Smooth Criminal. E o Parabólica traz uma das músicas do Top 4 de 1987 nessa semana. Mais uma delas, a posição número 22 do Hot 100 da Billboard, era uma banda de Manchester, na Inglaterra, chamada Wayne Home. A música The Promise chegou a ser a número 11 dos Estados Unidos e é considerado um dos clássicos dos anos 80. Teve mais ou menos uns 50 covers e aqui no Brasil tocou até o comecinho dos anos 90. You need a friend, don't look to a stranger. You know in the end, Música número 22 do Hot 100 chegou a ser a música número 1 da parada Dance Club Airplay no Parabólica América. E a nossa última música da viagem do tempo dessa semana, pelos singles do passado, era a música número 18 entre as mais tocadas dos Estados Unidos. Uma banda de Minneapolis que tocou muito no Brasil, vem aqui até hoje, aliás, acabaram de fazer shows em São Paulo. Sabe quem são? Information Society. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. We'll be right back. Nessa semana na Billboard em 1987, Information Society com What's On Your Mind, Pure Energy. A música que ficou 25 semanas no Hot 100, chegou ao número 3 da revista Billboard, que terminou aí mais uma viagem ao tempo, que também tocou pra você aí When Home The Promise e Michael Jackson com Smooth Criminal. E agora é a vez da Country Music. Vem aí uma das minhas artistas prediletas da Country Music, Kelsea Ballerini de Mask of Tennessee com Yeah Boy, música número 33 da US Country Play, número 32 da US Hot Country Songs. Capture my attention, make my heart stop and listen when you look my way. Blue jeans and a ball cap, thinking that you're all that, and I'm thinking the same. You got that something in your eyes, I think about it all the time. If you ever wonder if I wanna make you mine, yeah boy, I'm digging what you're doing. Yeah boy, I'm trying to keep it cool, but you're making it. Me thinking about your baby and the way you roll. So let's put down the drop top, burn a little black top off of that road. Baby, what we're waiting on? The stars are out, the night is young. If you wanna know if I wanna go and get gone, yeah, boy, I'm digging what you're doing. Yeah, boy, I'm trying to keep it cool, but you're making it hard. I'm wishing your arms were wrapping me up tight. Sip a little wine with you. Yeah, boy, wanna take a little ride with you. Yeah, boy, wanna spend a little time with you. Yeah, boy, wanna sip a little wine. I'm big waiting on a good night kiss. Sipping 90 proof, talking to the moon, counting down the hours till it's 2 a.m. Never thought I would be like this. But as long as the night ends with you in a yellow cab, shooting me a text, ain't coming home soon. As long as I can bet on you calling in the bed after slipping out your high-end shoes, I ain't lying, saying have a good time. Out with your girls, girl, do what you do. No matter how late, baby, I'll be staying up. And it's turning all night, babe. From the smell of your hair on a pillowcase. Even if I tried without you by my side, I'd be dreaming with my eyes open. I'd be tossing and turning all night, babe. Yeah. But as long as the night ends with you and the yellow cab shooting me a text, ain't coming home soon. As long as I can bet on you calling in the bed. Looking at your high heel shoes, I ain't lying, saying have a good time. Out with your girls, girl, do what you do. No matter how late, baby, I'll be staying up. I can't stay without you. Essa é a música número 56 da parada Hot 100, a número 4 da US Country Airplay e a número 8 da US Hot Country Songs. De Orange County, na Estão da Flórida, na Califórnia, esse é o Brett Young com Sleep Without You, o primeiro single dele, nome aliás do EP de estreia dele, que você ouve no Parabólica América, fechando mais uma edição. Obrigado aí pela sintonia, eu volto aí dia 26 de novembro, direto dos Estados Unidos. Semana que vem tem Parabólica Europa com Urbano Cavelli, direto de Berlim, na Alemanha. Parabólica América Produção, Nova Sound Studio USA, apresentação Serginho Ricardo. Você ouviu aí por todo mundo a edição 101 do mês de novembro de 2016. Diversas rádios afiliadas, são 18 emissoras em 8 países pelo mundo, tá bom? Obrigado aí pela sintonia. Para ouvir o programa novamente, visite aí o Mixcloud da Nova Sound Studio no endereço www.mixcloud.com/parabólica. Você também pode visitar o nosso website www.parabólica.show e pode curtir a gente no Facebook. facebook.com/parabólica.show. E a nossa última música de hoje vem aí com o americano de Dallas, Usher. A música chama-se Crash, do álbum Hard to Love, chegando aí ao Hot 100 nessa semana nos Estados Unidos. Aumenta o som porque essa música é uma festa no seu rádio. Obrigado pela sintonia e a gente se vê em breve. Tchau. One last time, no one's there. Beat you home. Would you mind if I waited? Would you mind if I wait right here? Really, really wanna love you. I really, really want you. Even if I don't last ever, I wanna let you know we really have something special. So I try to let it go. I'm just being honest. I'm still in the moment. Would you mind? America. Quando a gente gosta de uma música, mas ela não cabe na programação normal, então a gente mexe nela e surge mais uma versão exclusiva. Desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 22 horas e 16 minutos. Sistemas, internet, manutenção, Sim Informática, criação de programas, websites, consertos, Sim Informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática, atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática, e por que não? Sim Informática. Sim, informática.riosulradio.com. Rio Sul Rádio. If all I had was a dollar in your bright smile, I'd have a dollar more than I would need to get by. Cause I'm a billionaire if you count every sunrise. We can buy your side and every good night. All you had was the way that I love you. You'd have more honey than the honeybees in June. I'd keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true. Long as I have you, nothing we can't do. Fly.